valsa é para você, gentil debutante, para você que nesta data transpõe a fronteira da vida. De um lado eu vejo você, criança de longas tranças, e de outro lado eu vejo menina moça, cheia de esperança. Olhe para seus pais, sua mãe chora de satisfação, e seu pai sorri disfarçando, uma lágrima que lhe escapa do lenço, caindo-lhe sobre a mão.